9, descida para 2500 pés, Quenegal, na 013. 3 é ele, na 2500 pés, aqui no campo de 3. O gol no mesmo espaço. Azul 4201, no chame o centro Recife, frequência 125 decimal 1, no alterna 128 decimal 35. Brasília, perdão, Recife, 128 decimal 35, secundária, primária 125 decimal 1, no azul 4201. Série 2229, autorizado posto, estrangeiro, 2229, autorizado posto. Azul 4958, desça para nível de voo 050, que é legal, no 013. 050, desce no 013, o 4958. Panamá 211, chama o centro Recife. Frequência 125 decimal 1, no alterna 128 decimal 35. 251, 2835, 6211, até mais tarde. Salvador, no 865, Aboruno. 4 mil vai passar, bom dia. Diego, no 865, contato radar, decolagem, sua para nível de voo 360, sua autoridade direta Elefa. 360, direta Elefa, no 865. A nave na curta pode alinhar o voo na zona atrás? Será autorizado. Voo na zona. Autorizado da LMA. Autorizado da LMA, até obrigado. Azul 4958, desça para 4.000 pés, que legal, nós 013. 4.000 metros, azul 4958. Azul 2775 na escuta. Salvador, bom dia, passageiro 2229, livrou? 2229, taxi via Alfa, Juliette, no moto no 2, Pationa. Alfa Juliette, moto no 2, no Pationa, 2229. alturas 12775, nível 190, confirmação Índia. 2775, auxiliando identificação, foi pro hoje, Mari, foi chegada Mari, que é legal na 093, reporte para descida. 093, voando Mari, para descida então, azul 2775. 2775, desça para nível de voo 100, que é legal na 093. Desce uma centena, do esquadrão azul 2775. Três decolado aos 45, controle Salvador no 20 dos motos, confirma no 198. 198, obrigado. 1093, decolando, você escuta, boa. 1093, contato radar na decolagem, suborno em nível de voo 360 via saída árvore, Bruno. 360 via. Azul 2775. Prossiga 2775. 2775, o seu transponder parece acionando a identificação. Certo, 2775. Oito meia cinco, vê Elefa. Elefa, 865. Azul 2775, desça para nível de voo 050. Senegal, 1-0-1-3. Nível 050, 1-0-1-3, azul 2775. Bono 865, chama o centro Recife, frequência 128.8, alterno 12.0. 128.8.0, bom dia. Sinal de nave, gol no 649. 649, chame torno 8.95. 198.95, bom dia. Salvador, bom dia, gol no 649, sinal de nave, dá no zero. O nome 649, autorizado, pouso, pressionou 0, vento 120 graus, 089. Livre, pouso, pressionou 0, gol no 649. Bom dia, Fortaleza, do 350, aguarde só um minuto para a cópia, prepare a bomba. Azul 4958, vou encerrar essa 366 para a RINAV, desço para 25010, reporte estabilizado na RINAV. 2500, reporte estabilizado, 4958. 093, pode fazer na prova de morte, por favor? Aguarde, voo 093. Azul 2775, desce até 4 no 3. Luiz Neto 366 para o R9. Voo 093, confirma a prova de morte, João? Afirmo. Na escuta, prossiga. O 093, o senhor quer que coordene a prova de morte, já? Afirmo. Confirme? Morte, bolo. Controle azul 2775. Prossiga 2775. Possibilidade de voar Sierra Victor 366 devido a algumas informações à esquerda? Autorizado 2775. Voo incerto 366 para a Renave, reporte visual com campo. Ok, Sierra Victor 366 vai voar, reportaremos. Azul 2775. Voo 1093, voo em Mopslo. Eu 0132 de Mopslo, obrigado. Voo 093, confirmando, Mike Oscar Papá, Sierra Uniforme. É Mike Oscar Tango Bravo Oscar. Voo 093, confirme diretamente com o Centro Recife, chame o mesmo. Frequente no 28.8, alterna no 26.0. 228, obrigado. O 2775 consegue tráfego 12 horas 9 milhas com 180 de grau de pico. Reduz a velocidade para 1909. Redução 1909, azul 2775. Flamengo 4975 Alfa, forte antes da Juliette. Pois não, Alfa Juliette para 612. Alfa Juliette para 612. O nome é 49. 4950. Azul 4958, né? Torre número 8, decimal 95. 1895, bom dia, senhorita, 4950. Torre Salvador, bom dia, azul 4950. Desça para 2500, reporte visual com campo. 2500, reportamos, azul 2775. W1, curto sinal, Campo à Vista, azul 2775. 2775, seu retorno, no 8, decimal 95. No 8, decimal 95, azul 2775. Está passando bem aqui, meu bravo. Torre Salvador, azul 2775. Azul 2775, continua em aproximação, reporte 372. Reportaremos azul 2775. Estou passando, Yankee Rio Bravo. Controle Salvador, passando, Yankee Rio Bravo. Papatango, Yankee, Romeu Bravo, prossiga. Yankee, Romeu Bravo, senhora, decolou de Serra Índia com Índia, está com proa de Valença, vai manter 500 pés, está com 1 a bordo, pode colocar o 0146, Yankee, Romeu Bravo. Yankee, Romeu Bravo, confirme se aí, notificação de voo? Afirma aqui, senhora, prossegue com o Carlos Alberto aí, agora sim. Papatango, Yankee, Romeu Bravo, mantenha a condição de 2.500 pés. E negar no 0.94, reporte para o cruzamento da Bahia. Está no cruzamento da Bahia, senhora. O campo avisa azul 2.775. Gente, aguarde autorização em curso. Azul 2.775. É o Romeu 4.4, senhora. 5.4.4. Fortaleza 350 autorizado via Upper do Luno 9. Até Bangu, direto a Buco, Fortaleza. Informa pista 1.0, primeira curva à esquerda, perfil da Momo, transição Froti. 5577, transponder controle 1208. Chame pronto, estiver falando. Solo, Salvador, bom dia, azul 4958, ligando na época. Alfa Kilo Pat 3, posição 3, Romeu. Alfa Kilo Pat 3, posição 3, Romeu, 4958. Gente, o Pataguinho aqui, Romeu Bravo, está tentando levar frequência para coordenação com os tráficos locais. Agora. Doutor Costa, Recife? Mídia confere. Recife está autorizado 330 via Upper do Luna 7. Decola da pista 10, curva esquerda, no perfil da Pucajã, Maracaju. 5001 no transponder controle em 119.80. Afirma. Pronto, no Pat 2, respeito também. 2775, solo 0900, direita 219, solo. Direita 219, recorda. Aquilo, Pad 3, posição 3 Lima. Não, aquilo 3 Lima. Salvador, voo 2060, bom dia. 2060, sexta via chegada Mari para nível de voo 050, Senegal na 014. 050, via Mari, voo 2060. Salvador, 970, só um minuto da cota. autoridade militar. Controle ao gol 2060. 2060, prossiga. Poderia para o controle 369? 2060, VoIPAP. VoIPAP, deixa para nível de voo 050, QNH no 094. VoIPAP 050, gol 9970, pronto para cópia. 9970 está autorizado para Teresina, nível 340 e é Upper Zulu 20. Para pistola 0, curva à esquerda, terceira Momo, transição Nenim. 562 transponde e controle 19-8. Chame pronto, bate 3. Condições de efetuar simultâneo com aeronave da Rio, já finalizando? Faz 3. Se tiver condições, autorizado. Chamei para o táxi, 9970. Zero meia zero, vou certo 366 para a Renave, desça até 2500 pés, que negar no 094. Gente, voando 366, descendo para 2500 pés, o gol 2060. 973, táxi autorizado, pátio 3, 1 no Índia, ponte espera 895, ajuste no 094, vou ver. Voo 755, dessa via chegada Bons para 4 mil pés. NH 12014. Autorizado a linha elevada na zero, vento 160 graus, 0612 de nós. Rio 5973, autorizado a linha e decolada no zero, vento 160 graus, 05 nós. Federal 9970, 3 a bordo, 4h30, São Luís. Pátio 3, no Índia, ponto de espera 1895, 1014, boa viagem. 7, pátio Índia, ponto de espera 1895, 1014, ligado na Alaska. Após o Federal, ele se chama táxi, 975. Eco 973, decolado hoje no 4, contra o Salvador no 208. Romano 1998. 198, Rio 5973, graças, bom dia. Salvador, bom dia, o passageiro 2223. 73, decolou, na sua escuta. 5. 970, ali mantém pistola 0. Ali mantém a 0, mais 0. Curva direita, desceu da Arbor 1, transição elevo, elevo piló, piló, boa conquista. 5577, transponder, controle 119, sinal de 0. Vitória da 1-0, curva direita é boa, transição elevo, piló, após vitória da conquista, 577, transponder, controle 119, 0. O transponder é o 5006. 5-0-0-6. Afirmo, chame pronto. Na remota 2. Chamativo, 5-0-0-6. Rio 5973, mantenha a saída aguardando coordenação. Sim. O 2060, chame turno, no 8, decimal 95. 1895, 2060, obrigado. Salvador, muito bom dia, Gol 1759, ganho de autorização, valeu. De aproximação, aguardando autorização de posto. Vou aguardar, Gol 2060. Aguarde o copo, prepara dela. Vai. 950 graus 05. Vai iniciando o drama 0 mais grande. Pouso de 0, ventuno 50 graus 05. Pouso autorizado, 2060. Sua frequência está com forte chiado de fundo, tá? Ciente. 20, 119, decimal de 0. Autorizado 360. Barulho, ultraperdido 10, na saída da Elve da Mótiva. Com 0 no 2, transponto 198, controle do 107. Conhece, chame pronto, confirme minha posição no pátio. 3, posição mudada para você. No 3, chame pronto. Controle, senador. Bom dia, esperar mais 970, cruza 1700 na bomba, neném. 09970, quando a torrada na decolagem e a sair da mama. Pode ver a mama, 9970, poderia usar quando, mano? Faz de 9970. Confirme? Federal 9970, mantém a saída. Informa que vai precisar manter a proa 010 por aproximadamente 5 milhas para as informações. Federal 9970 após desvio e código. Após desvio e código, 9975. 1755, mantém a chegada até pelo após pelo CR 366 para a RNAV, isso para 2500, que é negar 9094. Com 755, mantenha a chegada da fila. Após pelo, CR 366 para o Renato. Com pelo, o CR 366, eu vou no 755, se dá condições, autorizado do voo da presente, CRP 366. CRP 366, eu vou corrigindo, Rio 5973, chama o centro Recife. Frequência no 2000.85, alterna 25.45. 2000.85, alterna 12545, Recife, Rio 5973, grato, bom dia. 5975, muito baixa a transmissão. Agora, autorizado a linha decolar. 5975, vento 140 graus 05. Pronto, puxa. Não conta a recepção a TC. Compra a interior. Vai comprar interior 2233. Decolar 1224, controle Salvador no 2119, decimal 8. Salvador 198, bom dia. Vitória da Conquista no 60 autorizada, via rota do plano. Cola pista 10, direita, Arbor 1, transição Elefa, Elefa piloto, La Conquista. 5095, transponde, controle em 12. 119, decimal 80. Autorizado no 60, decola 10-10, com curva à direita, saída bora 1, elenco, piló, conquista 5-0-1-5, no transporte 19-8, ao controle pro 2-7-8-3. Correto, chame pronto, parte 3. Na escuta do Mike entre o uniforme. Atendo, prossiga. Bom dia, senhor. Solicitando uma autorização de reboque da remota 13 para o finger de número 7, pátio 1. Os pistola 0, vento 140 graus 05 com nós. Beleza, boa. Pistola 0, vou acesso. Posicionamento em coordenação com a equipe de solo, chame para o push. Chamar a bola, 97, então. Controle Rio, 5975, solicita manter para 3, 4, 0, 3 da formação. Desvio, 5975, pode desvio, foi código. Pode desvio, código, 5975. 350 para Recife, pronto para cota. Recife 350 autorizado, via Pesoluna 7, na colada 10, esquerda, Pucra, Jamaracaju. 5021, transponder, controle 19-8. Chame pronto, na folha. Salvador, passei 2223, coloca para pista de acionamento na 1-2. 2223, remoto no 2, autorizado, chame táxi. Autorizado, passei 2223, vem chamar pronto para cá. Salvador, gol no 649, gente da Índia, autorização, bote seguro. Seguro, 360, pronto. Pronto. 360 autorizado, posto seguro, Pesolu 44. Decola da 1-0, curva direita, no perfil da El, Leda, pós-Leda. Boa. Direto, pô. 5023, transponda, controle de 19-8. 349, autorizado, 360, posto seguro, Pesolu 44, decola da 1-0, curva direita, da El, Leda, direto no seguro, 5023, 19-8. Correto, pronto, minha dúvida. Demora. Solo, bom dia, o gol no 755. No 755, alto, no porte antes da direita. Aguarde. Bono 759. Aguarde um minuto para o puxo. Tente manter antes da direita. Sim, sim. Vai manter. Salvador, é o Mike Anjo Uniforme, informando o término do reboque, gate 7, obrigado e um bom dia, senhor. Bom dia. Salvador, passarela 2223, pronto para o táxi, POB 65, autonomia 5 horas e 15 minutos, alterna Salvador. Sinal 45. 3-3. Passo Índia lá, 11895, graças, bom dia. Bolo 755 após a TR da Passaredo, até a remoto no 4, via Juliette autorizada. Após a passagem de Passaredo, ingresso na Juliette para a remoto no 4. Bolo 759 após Passaredo, autorizado no 3, chame táxi. Autorizado após Passaredo, bolo 759, apesar. Igual no 649, no gate 612, a para pushback, essa não é. Alô, gol no 649. Após a aeronave da companhia passar a retaguarda, autorizado no 612, chame táxi. Gente, após a aeronave da companhia retaguarda, autorizado no 612. Bom dia, passando 2223. Aí decola, 2223, o vento é 120 graus, 089. Autorizado a linha decolar, 2223. Decolagem, passarei 2223, vento 130 graus, 107 mais. Autorizado a decolagem, 2223. Passarei 2223, decolado 37, controle 1198. Controle 1198, passarei 2223. Identifique, me ser descida para o nível 050, 1014 ajuste. Para estar mare com o meu bravo. Identificou, deve ser 050, confirma a extensão. Pessoal, estar mare, está presente, vem na proa de mare, 1050. Yeah, identificou da senhora 50 na Pro de Mare para estar Mare Romeu Bravo. Decolagem, suba via saída Arbo 1, transmissão aliás. Passaria 2223 na Arbo 1, não configure a gente ATC superior da saída, conforme instruções do solo, cumpriu o inferior, aguardando liberação da restrição. 61 a bordo, 13-6 Salvador. O Guardião 08, livre acionar e chame pronto para o táxi. 061, no voo no 649. 061, no táxi em frente, segue o tráfego acompanhando o gravete 04, ponto de espera 1895, a gente chega no 094. Sim, segue o tráfego da companhia no ponto 1805, 1014. Controle passageiro 2223, solicita, se possível, apresente voar Arbo. Autorizado pro de Arbo, mantenha 3 mil pés, passageiro 2223. 2223 pro de Arbo, mantendo 3 mil pés. 7, 4 horas e 20, confirma alternativa? Galeão. Tática direita via Índia, ponto de espera 895, ajuste no 094, 759. Passa.